O padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Torne-se um associado. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos e filhas, nesta hora da misericórdia, você está angustiado? Fica não. Jesus é paz, Jesus é luz. Nós estamos em pleno janeiro, hoje dia 17, gente. Para que medo? Estamos começando esse ano maravilhoso de 2013. E o ano, o mundo não acabou não. Que bom, né? Paz e luz na misericórdia de Jesus. Você que está comigo nessa segunda parte, se a primeira é rezar o terço da misericórdia, a segunda parte é refletir a palavra de Deus. Filhos e filhas, escute essa partilha e ao mesmo tempo sinta edificar a tua fé. Não se deixe abalar, não se deixe estremecer. Problemas todos nós teremos. Quero lembrar, e muita gente me pedindo, padre, reze pelos desempregados. Tenho recebido muitos pedidos de oração que vêm da Rádio Capital de São Paulo e de todas as outras emissoras. Eu cito a Rádio Capital porque vem pedindo muito emprego. Sabe por quê? É uma realidade. Final do ano, aparecem muitos bicos em virtude do Natal. Quando chega janeiro, muitos voltam ao desemprego. Então vamos pedir a Deus Nosso Senhor emprego para aqueles que de fato querem uma carteira assinada, que não é muito, é um direito. Mas escute essa partilha da Hora da Misericórdia. Padre Reginaldo Manzotti, meu nome é Cleire, sou de Fortaleza. Um abraço. E assisto todos os dias o Terço da Misericórdia. Amém. Na Jangadeiro. Eu perguntava o testemunho ao Senhor pela graça alcançada, padre. Eu fiz uma endoscopia e deu um sinal não muito bom. Oh, então, Jesus. Eu fui para o médico, ele me passou os medicamentos, eu tomei e assistindo todos os dias o Terço da Misericórdia e tomando água benta, eu consegui fazer uma segunda endoscopia. E essa, padre, deu tudo normal. Obrigada, meu Senhor Jesus, pela graça que eu alcancei assistindo a sua misericórdia. Eu sou de Fortaleza e escuto a Jangadeiro, a 88, todas as manhãs, 6 horas da manhã. Amém. Eu estou assistindo a vossa palavra, Padre. Obrigado pelo Senhor existir em nossa casa. E obrigado, Jesus, pelo Senhor ter me dado a minha cura. Amém. Deus abençoe, querida. E olha, você que acompanha a Hora da Misericórdia, não importa que parte do Brasil ou fora do Brasil, eu quero fazer um desafio. Você vai ligar. E eu quero soltar aqui na Hora da Misericórdia. 0-operadora-41. Anota, pega papel. Eu vou segurar um pouquinho, depois eu corro, vou mais rápido no texto. Pega papel e caneta. Você que me acompanha no campo, nas grandes cidades, você vai pegar o telefone, você vai ligar hoje, não deixa para amanhã não. Amanhã a gente esquece. 0-operadora-41. Anotou? 84-01-09-09, no dígito 2. Você liga, é como um portal de voz. Aí você vai dizer, a graça que você recebeu na hora da misericórdia. Posso deixar isso como lição de casa? E eu quero soltar aqui na hora da misericórdia. Mais uma vez, 0-operadora-41. 84-01-09-09, dígito 2. Se diga, olha, eu rezo o terço da misericórdia e eu recebi essa graça. Bíblia aberta, cartilha de oração. Tua palavra está nas ondas do mar. E o texto de hoje, Marcos 1:40-45. No pensamento. O sacristão tá animado, gente. Toca o sino, sacristão. A palavra está no pensamento, no sentimento. Estou esperando a ligação, hein, gente? Depois, amanhã, eu quero ver quantas pessoas ligaram. E quero ver das mais diversas localidades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, o deixou a lepra e ele ficou limpo. Jesus o advertiu severamente com esta ordem: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o que aconteceu. E assim, Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade, ficava fora, em lugares desertos. E vinham ter com ele de toda a parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filho, filha, nós estamos na hora da misericórdia. E eu queria que você entendesse esse texto que tem muito a nos dizer. Qual o nome do leproso? Vou perguntar de novo. Qual o nome do leproso? Não tem. A lepra não se trata só de hanseníase. Aqui significa todas as feridas que eu e você carregamos. Ferida no corpo, ferida na alma. E nessa hora da misericórdia eu quero que eu possa conduzir você. Se você puder, onde quer que você esteja. Claro, se você está dirigindo, por amor, não. Mas se você estiver no metrô, andando, estiver em casa, se coloque diante de Jesus e diga: Senhor, se queres, pode curar-me. Repita de novo: Jesus, misericordioso, se queres, pode curar-me. Qual é a cura que você quer pedir para Deus? Padre, cura é de uma mágoa. Jesus pode. Não diga para mim, diga: Jesus, a cura que eu preciso é a graça de um emprego. E Jesus estará dizendo: eu quero, fique curado. Senhor, o que eu preciso é a cura de uma dor no corpo, fibromialgia, depressão. Você percebe que somos nós chamados a estar diante de Jesus e dizer: Senhor, se queres, pode curar-me. E Jesus, que é infinitamente misericordioso, dirá: eu quero, eu estou te curando. Escute a nossa prece, Jesus misericordioso. Escute o nosso clamor, Jesus misericordioso. Não porque sejamos merecedores, mas porque sois a misericórdia. Vem nos ajudar. Vem nos ajudar. Vem nos confirmar. Os caminhos de Jesus. Jesus misericordioso. Estenda a tua mão sobre aqueles que estão nos acompanhando. Abençoe, Senhor, a água que será tomada. Abençoe, Senhor, as fotos de família, os remédios. Mas hoje, como muita gente tem me pedido, principalmente de São Paulo, abra as portas de um emprego, Senhor. Que sejam efetivados, carteira registrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.